Alinhar decolar, pistola 0, vento 190 graus, 11 mais. A linha decola o azul 4113. Funcionamento. 5, 2, 4. 4118, autorizado, chamar o táxi. Autorizado, estacionamento 5418. Mano, escuta. Uno 55 passa 160, chama centro Recife, frequência 133.25. 13325, tá 3155, obrigado, boa. Boa. Mike Eco Delta, reporte ponto de espera, até que foi Oscar. Lima da Talima na escuta? Lima Delta Lima, confirme estimado de voo? É, mais de 5 minutos. Sim, obrigada, Lima Delta Lima. É, eu escutei, você modulando, tinha trocado a frequência e acabou que eu respondi e não emiti a mensagem. Lima Delta Lima está na escuta, mantendo condições visuais, sempre na vertical aqui do buraquinho. Sim, Lima Delta Lima. Azul 413, ao 05, chama controle na frequência 120.8. Vai chamar na 120.8, azul 4113. Michael Rudel, autorizado a alinhar e decolar, pistão 17, vento 190 graus, 13 nós. Código 5447, saída da Elvo e Leda. Ciente 5447, o azul 4113. Desculpa. Quando lê da tempo? Controle 6621, não poderia voar. Telefa, afirma, tá livre. Quando lê da o azul 4113? 113 afirma, então estamos aguardando o seu transporte. Posição normal 5547. É, 5447 ou 5547? 5547. Ok. É, entendeu, autorizado Leda, correto? Pro 4113? Afirmo, correto. Ah, obrigado, já está alocado o código correto. B27 e a possibilidade de voar direto do Aracaju. 5627 passando Fuca. Negativo. Entendeu? Negativo. Sim, correto. Negativo. Gente. Azul 4118 está autorizado. Alinhar e decolar. Pistão 0, vento 180 graus, 12 nós. Liberar e decolar ao 90, azul 4118. Bravo Papa, Mike Eco Delta, decolou 08, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208, Mike Eco Delta. É o Oceanar 63, não é o plano? Boa tarde, 63. 14, autorizado Petrolina, nível 340, Viata Resolu 20, saída Momo, transição Flock. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5574, coteja. Okay. Protejamento corrente, chama para feedback sonamento. No controle até a liberação da CTR, como é que é com o Delta? Ok, na sua escuta até a liberação da CTR, Delta. Azul 4118, decolou ao 10, chame controle na frequência 120 decimal 8. 208, azul 4118. Controle, boa tarde, azul 4118. Boa tarde, azul 4118, contato radar na reta, passar 2000, voa Leda, vigilante. Ok, ao cruzar 2000, voa Leda, azul 4118. Controle, Sané 6321. Ali é 6321. Aguardando transferência, então. Afirmo, passou nível 200, chame Recife em 128, decimal 8. Ali é 6321. Recife 288, boa tarde. Três, passa 140, chama centro. Frequência 133, decimal 25. 133-25, azul 4113. Firmo, tem um bom voo. Obrigado. Equipe 5627, chame agora Recife, frequência 126, decimal 85, boa viagem. 2685, obrigado, boa tarde. 5627. Salvador, boa tarde. Eu vou 077. Boa tarde, no 077, prossiga. Na informação com o meu, possível autorização do Galeão no 04 e a saída prevista. Temos o 360, pré-aprovado, aceita? Aceitamos. Autorizado, Galeão, nível 360, via Persolu 10, saída da EO, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5011, coteja. Ok, então tá autorizado 360, Galeão, decola da 10, curva direita, da EO, Leda Bridge, 120, 8, controle 5011, transponder. Eu preciso do 10, o voo no 077. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamar no 077. Salvador Ground, good afternoon, WebJet 5729, are with Romeo 2, copy. Roger, 5729, are clear to Confins, flight level 360 via Upper Zulu 16. Dial departure with Leda and Bright transition. Takeoff from runway 10, right turn. Departure frequency 120.8, squawk 5001, read back. Clear Confins, flight level 360 via flight plan via Upper Zulu 16. Runway 104. Right, 10.8, 5001, squawk, WebJet 5729, dial Leda Bridge. Feedback correct, call ready for push and start. We'll call to push and start up. 5729. Salve, Salvador, boa tarde, é o 83. 83, boa tarde, prossiga. Pode informar o indicativo Força Aérea? É o 4323. Temos o seu plano, porém não temos o seu código transponder. Vamos verificar com o centro, aguarde. Positivo. Sequenciamento voo e mar, Lima Kilo Zulu. A de solo de Salvador é o Roxané, 6314, posição 5, pushback, acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Chama táxi, Roxané, 6314. Delta, resposta para o regresso, até lá, frequência livre. Salvador é o passaria do 2231. 2231, segue trem, tem livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 109. Ciente, baixou e travou, 2231, está visual. Possibilidade de se encaixar na aproximação final da 17, senhora? Positivo, parceiro 2231. Tem condições sim de pouso na 107. Gente, obrigado. Lima Delta Lima, confirme posição? Lima Delta Lima, confirma posição? Lima Delta Lima na escuta? Passada do 231, no reporte na final da 17. Baixa travada. Gente, reporte final da 17, baixar atrás. Autorizado no CAT 3, chama para o táxi. Livre posicionamento, chama para o táxi, 24 horas. Terminal da 17, baixado travado, passarelo. Passarelo 231, tem livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 10 mais. Gente, 2131. Autorizado Recife, nível 090, via Golf 677, saída Conde. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 0260, coteja. Quando a atenção for para pouso. Bem, tem reportado na final. Gente, vamos verificar aqui, aguarde. Lima Delta Lima, desconheço o tráfego nesse setor, reporte em solo controlado. Cara, o Lima Delta Lima, é, quando em solo, ele perde contato com a torre, eu reportarei na curta final. Ciente, Lima Delta Lima. Gato. Leda Bridge. Ah, da El Leda Bridge, obrigado. Tá controlado, 223. 223 no solo aos 22, livre à esquerda e chame solo na frequência 121 decimal 9. Obrigado. De nada. Salvador Oxané 6314, está pronto para o táxi 144 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. Gente, 144 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, som 6, bom voo. Ajustado 1017, táxi via, via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1 noite 6 hoje, a torre Oxané 62, 61, 3, 14. Corrigindo 1895. Opa, 1895 voltando, Oxané 6314, obrigado. Para o táxi 35241, 57 a bordo, 4 autonomia, altera Montes Claros. No ponto espera torre 1 noite, decimal 9, 5, bom voo. Miguel Chané, ponto espera 289, obrigado. Salvo Salvador 2231, livro 2231 na Lima? É. Afirma o taxi Lima 14 da remota. 14, obrigado. Do 5729er to pushback and set up at gate 6. Clear for push and start, call ready for taxi. We'll call for taxi. 1283, next one. Nós localizamos aqui um plano para Fortaleza. Confirme, realizou CHG para Natal na sala S militar? Gente, vamos entrar em contato com a sala S militar para retransmitir caso necessário, aguarde. Chané 6314, confirma? Xané 6314, está no ponto de espera da 10. Xané 6314, estão informando, tem nível de decolagem, estão informando, tem um helicóptero no setor norte, a 500 pés, não irá interferir na sua decolagem. Autorizado a decolagem da 10, vento 180 graus, 119. Gente, livre alinhamento de decolagem, 10, Xané 6314. Tomar Quebec, tem livre pouso na pista 17, vento 180 graus, 9. Livre pouso 17, Tomar Quebec. Torre Salvador, Lima, Delta Lima, tá na base, pra final, aqui em Buraquinho. Lima, Delta Lima, reporte a 3 milhas da 17, só detonar um Papa Alfa 3-2, já tá na curta final da 17 pra pouso, só pra informar mesmo. Ciente, o Lima, Delta Lima vai pousar aqui em Buraquinho, pouso final, e a aeronave é baseada aqui, não vai fazer tráfego com a 17, não. Lima, Delta Lima, reporte em solo controlado. Uma Delta Lima perde controle em solo, pode considerar o pouso da presente, já tá na curtíssima final. Ciente, Lima Delta Lima. Obrigado, senhora, pela atenção, bom domingo. Lima Delta Lima, considera o solo aos 2-8 e frequência livre. Pessoas a bordo? Confirma a alternativa? Gente, 7 a bordo, altímetro no 0 no 7, para o táxi, chame torre 1 no 8, Small 9, 5, bom voo. Pronto para a cópia? Afirma, tá 3217. Está autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5003, coteja. Autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge, decola da 10, curva à direita, após decolagem, aciona 5003, controle 1208, tá 3297. Protejamento correto, chama para pushback filamento. Chamará. O 241 na escuta? Na escuta, prossiga. Estou autorizado a alinhar e manter. A minha mantém 1-0, cima 2-4-1. Xané 6-3-1-4, decolou aos 2-8, sendo controle na sequência 1-2-0-8. Controle agora 1-2-0-8, Xané 6-3-1-4, obrigado, boa tarde. De controle de Salvador, Xané 6-3-1-4, decola, passa 1.100 pés, saída Momo. Saída Momo, vigilância, Xané 6-3-1-4. Como vigilância, quando possível, voar na proa de Flock 6314. Ok, aguarde. Muito obrigado, aguardando 6314. Autorizado no LSTDS 3560. Gente, está no 3560, duas linhas do externo, completa final ILS. Chama a torre, 118,95. Vai agora, 3560, boa tarde, sai daqui a pouco. É o Alfa, prossiga. Federal. Estão pulando para a parte do CIO, no 0-7. Gente, Vitor Romeu Alfa está autorizado para CIO, 1.000 pés no corredor forte, após 075, correto e disponível após liberação do controle. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 0263, coteja. Afirmativa, autorizado em Salvador, Maceió, 075, após decolar o corredor forte, manter o pé, terceiro na zero, curva esquerda, controle 1208, próximo 0263, Vitor Romeu Alfa. Vitor Romeu Alfa, saída via corredor forte, chama para o acionamento. Afirmativa, está pronto para o acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama chamada para o pai. Tan 3560, TNV Pouso, pista 10, vento 170 graus, 099. Autorizado o pouso, Tan 3560. Trip 5241 decolou aos 31, se encontrou na frequência 120, decimal 8. 208, 5241. Salvador Tower, good afternoon, WestJet 5729, holding short of runway 10. WestJet 5729, maintain holding point. Running short, 103 a bordo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Voo. Gol no 395, aciona a identificação, chegada a Mari, desça 050, identifique vigilante. Para 50, Mari, 1390. Cruzamento da 10, reposte na taxiway Delta. Tan 3560 no solo aos 33, livre direito.